Salve, Lubra! E aí, tio, essa mixtape aí pra nós é grátis, né? Vou divulgar seu trampo, passa, tá ligado? Não, mano, não tem como não. De graça não tem como não. Mas é só, é 5 conto só, mano. Tá suave até. E aí, cadê o Belga? Você tá tirando, hein, mano? Ô, tio, eu colabo com os caras tudo, filho, tá ligado? Bambá, então, me chama de maniga que sempre que me vê, mano. E aí, você vai ficar regulando esse trampo aí, ah, tio? Eu sou primo do compadre, do irmão, do bandido, que era colega de um brother do truta da rua, do chapa, do cunhado, do parente, de um missionário que vivia comprando na quitanda do tio do afilhado, do neguinho que um dia pegou o ônibus com o primo do mano que viu a Haddad entregando o disco do Racionais pro Papa, meu irmão. Ô, tio, tá ligado? Mano, o Sabota, tá ligado, Sabota? Ah, sei. Tá. Mano. Ah. Fala, tio, pode falar, tô ligado, Sabota aí, não peida não, fala mesmo, qual foi? O Sabota, mano, tava lá jogado lá, papum, não sei o que, peguei o trampo dele, entreguei lá pros mano do Brasil, ó, aí que deu, mestre do canal, entendeu? J. Cole também, J. Cole tá lá, mixtapezinha, fraquinha, pá, troquei dela com o Rova, mano, Jay-Z pegou, mano, entendeu? Hoje é o que é, mano, então, tipo, eu nem queria falar esse bagulho, tá ligado? Mas, mano, você me forçou a jogar essas verdades aí na sua cara, parça, então, você tem que entender, mano, que os caras só é os caras, porque eles são os caras, o Kendrick mesmo, só é o Kendrick, porque se ele não fosse o Kendrick, ele nem seria ele mesmo, mano. Entendeu, tio? Então, tá faltando visão. Tá faltando visão. Você tem que fortalecer mais os irmãos que estão na rua, certo? Ah, ah, ai, sim, mano. Só lorota. Cê é louco. Falou, tio. E aí, caralho?